diga por quê. Pois eu não entendo. Me diga por quê. Eu não estou entendendo. Me diga por quê. Me diga.